aparelho inspirado na engrenagem de uma máquina de costura, que registrava a impressão de movimento. De movimento. Quadro, quadro, take a take original, sem nenhum remake ou qualquer efeito de pós-produção, rodado em tempo real, sem nenhum tipo de edição. É a vida e seu roteiro alternativo, onde a trama é definida em atos decisivos. Fé em Deus é bom, mas sem obras ela é morta. A vista equivocada como a câmera torta, incomoda, atrapalha, dá ruído a fotografia, quebra o plano sequência da nossa biografia. Traz a luz o que todo mundo vê, como mágica ou obra de Méliès. Baixo orçamento e muita inteligência pra fazer direito, acompanhar a tendência, a tecnologia de projetar na tela, a arte de transpor e fazer a vida bela. E o filme continua e ainda não acabou, tem duração mais longa que o vento levou. Som pesado, inspirado, emitindo novas frequências. Execução sonora em plano sequência, produzindo nossa obra sem morrer na dependência. Execução sonora em plano sequência. Som pesado, inspirado, emitindo novas frequências. Execução sonora em plano sequência, produzindo nossa obra sem morrer na dependência. Execução sonora em plano sequência. Plano na sessão, sem ninguém no estúdio. Aperto o rec, grava, take sem furo. É set de filmagem, não repara no ambiente. Cenário bagunçado entre a mente e a sequência, selecionando cenas e cenas pra que você possa ver, pra que você possa ouvir. Você pode sentir no minuto sem pausa ou corte. Script falido é free como bebop, e bop garantido é de rua pra rua. Cultura sem limite é arte sem censura. O som que é o principal é o natural coadjuvante. É certo que no filme não existe só beleza, mas meu papel eu sigo dando play plano sequência. Volta aí, confira agora, né? Som pesado, inspirado, emitindo novas frequências. Execução sonora em plano sequência, produzindo nossa obra sem morrer na dependência. Execução sonora em plano sequência. Som pesado, inspirado, emitindo novas frequências. Execução sonora em plano sequência, produzindo nossa obra sem morrer na dependência. Execução sonora em plano sequência. Siga o roteiro desse filme fielmente escrito, dirigido como se fosse um rito, um mito. Grito refletido, sentido, atuação distinta, plano de uma ação definitivamente extinta. Imagens em terceira dimensão, reflexão, luz, câmera e ação, plano de uma nova ação. Constelação artística, cenário moderno, construção do épico através do caderno. A cada teste no set, interpretando a vida, o continuista cuida pra que nenhum erro se repita. Reflita em cada frase falada, mensagem, produto independente nesse curta-metragem. Transposição, posição, comportamento indefinido, analogia entre a razão e foco definido, transmitindo sentimento tipo Chaplin texto. Obra-prima na rima, rap e arte pro som pesado, inspirado, emitindo novas frequências. Execução sonora em plano sequência, produzindo nossa obra sem morrer na dependência. Execução sonora em plano sequência. Som pesado, inspirado, emitindo novas frequências. Execução sonora em plano sequência, produzindo nossa obra sem morrer na dependência. Execução sonora em plano sequência. Som pesado, inspirado, emitindo novas frequências. Execução sonora em plano sequência, produzindo nossa obra sem morrer na dependência. Execução sonora em plano sequência. Som pesado, inspirado, emitindo novas frequências. Execução sonora em plano sequência, produzindo nossa obra sem morrer na dependência. Execução sonora em plano sequência. Reza a lenda que conforme a locomotiva se aproximava cada vez mais da câmera, os espectadores começaram a pensar que seriam atropelados pela máquina, correndo alucinadamente para fora das dependências do teatro. Era o início de uma das evoluções mais importantes da era pós-revolução industrial: o cinema. O cinema.